1, 2, 3, autonomia 0, 400, alterna Galeão, 6313. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre em 108.6, altímetro agora marca 1012, tem um bom voo, 6313. Juliette Alfa, ponto de espera 108.6, 1012 no altímetro. Uno 405, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 288.260, boa noite, obrigado. Prossiga. O nosso contato com o Recife. Afirmativo, estão aguardando resposta, então 3858. Torre Solo Salvador Web 6747, pronto para ataque. Está com 152 a bordo, 415 de autonomia, alternando com 6747, India Alpha, no ponto de espera, torre 7186, 1012 no altímetro, bom voo. 1012 no altímetro, no ponto de espera 7186, Web 6747, táxi de India e Alpha, na sequência do avião. Salvador Azul 4209 na UNO para o pushback acionamento. 4209, coordena com a equipe de solo, a aeronave da UAB já iniciou o táxi após a passagem da mesma autorizada posto 01. Gente, após a passagem da UAB na retaguarda, inicia o 4209. Salvador Web 6747, no posto de espera pronto. Autorizado, além mantém 6747. Além mantém 6747. Salvador, boa noite, tá 3152. Vamos para a compra da autorização para Maceió no 330. 3152, autorizado para Maceió, nível 330, pela Perusco 58. Decola na 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, aciona 5066 no transponder, 119.8 controle. Autorizado 330 para Maceió, pela Upper Whisky 58, decola da 10 na saída Puca Aracaju com curva esquerda, aciona no transponder 5066, controle em 198, é o TAN 3152. Detalhamento correto, chama para o posto no 03. Chamando para o posto no 03, o TAN 3152. 360, saída da EL, possibilidade vamos da EL da presente? Xenar 6313, autorizado por hoje, Dael. Eu gravo. Cinco, autorizado ILS, X-Ray, pistão na zero, reposto estabilizado. 5-5-5-6. 4-7, decolar a 080 graus, 8 lanches. 7, decolagem autorizada, 10-6-7-4-7, está iniciado. Solo, eu 1074. 1074 para Guarulhos, nível 360, está autorizado pela Operisco 50. Decola da 10, saída da EL, Leda, Bidev. Bidev decepta Operisco 50. Até o destino. Aciona 5107 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Estimativo 360 para Guarulhos. Da EL, Leda e Bidev, decola da 10, 5107 transponder, 19.8 eu controle o 1074. Cotejamento correto, chama para o push, gol. Bom. Gente, decolado, 6747, chamará 119, decimal 8. Olhei Salvador, cordial boa noite, WebJet 6747. WebJet 6747, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 340, sai do Zéu. Gente, sobe e mantém 340, saída da EL, é da presente autorizaria proa de Leda? Negativo, mantém a saída WebJet 6747. Gente, mantém saída 6747. A bordo, autonomia de 3 horas e 20 minutos, alterna Galeão, pronto para o táxi. Está com as pessoas a bordo, azul, por gentileza? Claro, 7979. Prossegue Índia e Alfa no ponto de espera, 118.6, 1012, 9 metros, bom voo. NJ Alpha 1862.04209. O trip passando externo, baixado e travado. Trip pouso 100 graus, 8 nós. 5-5-5-7. Agora azul 4209, no ponto 0, pronto para decolagem. Gente, mantém o ponto de espera. Mantém 4209. Salvador, Oxinei 6303. Prossiga. Possibilidade de coordenar para o setor adjacente para voarmos para de Eudes? Corre de coordenação, Oxinei 6303. A sua escuta. Azul 4209, você avisou que o tráfego na final após isso pode alinhar e manter? Autorizado agora, alinhar e manter, azul 4209. Linha e manter na 10, 4209. Círculo 5, sol, 03, direito, 129, sol. Gente. Solo, triplo 5, círculo 5, volante. Prossegue, Vialvo, me chama antes da Juliette. 5, círculo 5, 7. 5-5-5 vai prosseguir via Alfa Juliette para remoto 1-4. Triple 5-5-5, ciente da Alfa Juliette e remoto 1-4. Chame R6313, chame centro Recife 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. Mano, 3325, alterne 231, chame R6313. Alternado 125, décima 1. 1251, alternado grato. tá com o 3152, tá com POB de 172, autonomia de 2 horas e 15, altera na Aracaju. Boa noite. Altimetria 6212, tem bom voo 3156, estado 0012, altão 3156. Céu 4202 amado. 305 Protocópia. 305 Proto. Autorizado Recife, 330 é o nível, pela Prusco 58. Decola da 10, saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5190 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Gente, 330 aprovado Recife, Prusco 58, decola curva à esquerda. 5110198, controle Salvador, TAM 3305, vai chamar quando pronto para o pushback, acionamento, tá no 7. Gente. Está pronto? Controle Salvador, boa noite. TAM 3178, passa 190 para 150, informação Sierra. TAM 3178, aciona a identificação, desce para nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada a Mari, quando possível, se possível, voa Duna. Tá 3178, negativo pro Odio Duna, autorizado pro Odio Itap. Ok, voa Itap, tá presente, obrigado. Descendo ao 050. Europa 083 approaching Pelo. Europa 083 descend to 2000 feet, Kuenichi 1012 cleared ILS, final approach, report established localizer. Descending 2001012 and clear ILS, report localizer, Europa 083. Pronto, ponto zero da 10, OTAN 3152. É o autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 12 nós, 3152. Alinhar e decolar, tá 3152. Loco on Europa 083. Europa 083, complete approach, contact tower 118.6. 118.6, complete approach. Bye bye, Europa 083. Salvador Tower, buona noite, Europa 083. We are 9 miles out. Roger, 083, continue approach, stand by for landing clearance. Continue standing by landing clearance, Europa 083. Europa 083, clear to land, wind is 100 degrees, 8 knots. Clear to land, Europa 083. Torre, o controle 19.6 para o 3152. 19.8, 3152, decolou no 3, controle 19.8. Boa noite. Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 3325. Alternada 251 no 4209. Logo 1074 está pronto para puxar o estacionamento. 1074 autorizado, puxa o estacionamento, chama táxi. Chama táxi, 1074. Estacionamento na posição OTAN 3305 e posterior pushback. Livre essa nave e chama para o push 3305. Chamará. Então 3178, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-2, livre da restrição de altitude em ETAP. Livre das restrições de ETAP, desce a 2 mil, com 0-1-2, é 80, é perdão, 3178. acionada para o pushback da 3305. 3305, está atualizado. Pushback acionamento, chama para o táxi, só até o tráfego da Gol que iniciou o push no 612. É, 3305. Bom, é 3. Está 3152 na escuta da torre, chame controle de 98. Good evening, approve the taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Alpha, maintain position before Juliet, 083. Zona 52, controle. 7, parece que não dá pra puxar junto com o Gol aqui. Gente, então mantém a posição e aguarda, 3305. Submantém a nível de voo 330, saída Pucaracaju. Bem, Pucaracaju para o 330, perdão, não havia feito a chamada. TAM 3178, autorizado ILS X-Ray, pistão a zero, repórter estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, repórter estabilizado, 1074, 191 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 12. Segue via Juliette Alfa no ponto de espera torre, 118.6, altimetro 1012, tem bom voo, Gol. Juliette Alfa, 118.6, Gol, 1074. Europa 083, mantém position before Juliet. Mantém position before Juliet, Europa 083. Zona 52, chame Centro Recife.